E aí, seus gatões e gatonas, tudo bem? Peço que, por favor, compartilhe esse áudio com algum amigo. E preparem-se, que vai começar a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: desafios para a manutenção da saúde bucal como garantia de dignidade. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O Brasil é o país com maior número de dentistas do mundo. Isso mesmo, 19% dos dentistas do mundo estão aqui. Acontece que a ideia de um país que valoriza o sorriso e a saúde bucal é, na realidade, o retrato de uma parcela seleta e privilegiada de brasileiros. Estima-se que milhares de cidadãos ainda enfrentam o problema da falta de dentes e que, aos 60 anos, 41,5% da população já tenham a arcada completamente comprometida. Isso acontece porque a distribuição dos profissionais da área é discrepante nas diferentes regiões do país, entre Sudeste e Nordeste, por exemplo. Além disso, a inserção desses profissionais em políticas públicas é relativamente recente. Atualmente, o serviço público cuida de apenas 30,7% dos serviços odontológicos prestados à população. Já a iniciativa privada fica com 69,3% da responsabilidade, tendo sido uma aliada histórica durante a evolução das políticas públicas de saúde bucal. Texto 2. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta segunda-feira, 8 de maio, de 2023, o projeto de lei número 8.131 de 2017, que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal, também conhecida como Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. A partir de agora, a saúde bucal passa a ser um direito de todos os brasileiros garantido por lei. O ato reconhece a importância do acesso ao atendimento odontológico no SUS e reforça o compromisso do governo federal com o cuidado integral da população brasileira. Aprovada pelo Congresso Nacional em novembro de 2022, a proposta de lei prevê o acesso universal, equânime e contínuo aos serviços de saúde bucal, que passam a integrar o SUS definitivamente. Assim, a oferta de serviços odontológicos não pode ser interrompida ou colocada em segundo plano por gestores federais, estaduais e municipais. O Brasil Sorridente, programa criado em 2004 e que mudou a vida de milhões de brasileiros, volta a ser uma prioridade do governo federal. Uma das suas principais diretrizes é combater a dificuldade de acesso à saúde bucal, principalmente para a população mais vulnerável e em regiões de vazios assistenciais. Criado em 2004, o programa Brasil Sorridente busca garantir acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no SUS e está presente em 5,2 mil municípios. As principais diretrizes do programa são baseadas no direito de todos os brasileiros a um sorriso saudável, parte fundamental para uma vida digna, aumento da autoestima e o exercício da cidadania. Texto 3. O dia 25 de outubro marcou o Dia Nacional da Saúde Bucal, que busca conscientizar a população sobre a importância dos cuidados básicos com a boca, uma vez que estes, além de prevenir doenças, podem refletir na saúde de todo o nosso organismo. Um cuidado essencial que é ensinado desde a infância, mas nem sempre é seguido por boa parte dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, somente 53% dos brasileiros utilizam fio dental, escova e creme dental, enquanto 89% realizam a limpeza menos de 2 vezes por dia. São dados que reforçam a importância de incentivar a população a cuidar da boca. Para a professora Cristiane Costa da Cunha Oliveira, do curso de Odontologia da Universidade Tiradentes, UNIT Sergipe, a importância de falar sobre a saúde bucal vem do princípio da integralidade, considerando que deve haver políticas públicas que facilitem as escolhas saudáveis com um olhar ampliado, segundo os determinantes de saúde, frisa. Esta tendência já aparecia em 2010, no último relatório SB Brasil, que investiga a saúde bucal da população brasileira. Ele mostrou que 23,5% de idosos entre 65 a 74 anos não usavam algum tipo de prótese dentária superior, sendo o maior percentual, 31,4%, na região Nordeste, e o menor menor, 16,5%, na região sul. Estes resultados eram compatíveis com o modelo anterior de saúde bucal centrado na doença e no tratamento curativo, ao invés do modelo de promoção da saúde, ressalta a professora. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.